esperando justiça, declaram guerra ao terror. Terror do Estado que só mata os negros. Terror do Estado que só mata os pobres. Mães, pulso da comunidade, coração grita na rua em busca de verdade.